9. Totalmente pronto no 03, o voo no 397. Sim, te autorizado, reporta táxi. Autorizado, busca 302. Só no Salvador, bom dia, são 8094, livrou. São 8094, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, são 8094. Xenene 311, no chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, obrigado. Para descida, o trip 5414. Desça para 3 mil pés, trip 5414. 3 mil na projetado 5414. Afirmativo, ajuste de altímetro 1019. 1019, ciente da Lima. 1-1, 8094. Salve, Salvador, bom dia, Xaner, 6140 com a mais. P140, autorizado Recife 350, Operisk 58, decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5163. Autorizado Recife 350, decola da 1-0, Puca, Aracaju, Operisk 58, controle 208, transponder 5163, Oceaner 6140. P140, correto, não puxa personagem. Gente. Mantém o nível 080. O senhor tem informação da. O senhor tem ciência da carta de chegada BOMF? Por gentileza, voida apresenta posição BOMF, mantendo o nível de voo 080, ajuste de altímetro em Salvador 10019. Informe cruzando a radial 035 do VR Salvador. Uno 073, chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325. Estamos em 208, 389.000. No 0, 180 graus, 02 nós. Identificação, chegada Mari, desce, mantém 050. Ajuste de altímetro 1019. Desce, mantenha 3 mil pés. Força era 1376. 1376, afirmo. 93, saque 3, parte de alvo, ponto de espera da 02, 09, 06, 09. Saque de alfa, 18B, 1019, obrigado, 983. Salvador, Guardião 07. 07, prossiga. Decolou do centro administrativo, vai com destino Cachoeira. Torre, bom dia, 923, da Gol. Ou no 93, ali mantém, cabeceira no 2. Ali mantém, 923. Confirme, voz 07. Afirmativo, 500 pés para Cachoeira, estimando 15 minutos de voo. Certo, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste o altímetro 1019, do centro que tem 4 a bordo. Informe 20 milhas afastado do BR Salvador. Chamará, livrando sua CPR, o guardião. O azul 4207 efetuou um desvios. Afirmo. 5 milhas, capaz de retornar à proa de Melo. Pelo, sente. Controle, bom dia, Gol no 397. 397, contato radar, na decolagem, sub e mantém o 360, saída da EL. Para o 360, saída da EL. Corrijo, força era no 376, confirme o nível que passa. Força era no 376, controle. Trip 5414, informe tráfego na posição de 12 horas, já 500 pés, não irá interferir no, na sua aproximação. Ok, estamos autorizados, Elias. Afirmativo, descida até 2 mil pés, ajuste 1019, informe estabilizado. Bom, Marinho. Força era no 376. Oscar Papa Golf, essa é uma identificação, chegada a Mari, informe no ponto da descida. Força aérea 1376, na escuta. Três da Gol, mantém posição. ápice no zero, vento 180 graus, 109, 193. Inicia, 93 da Gol. Localizador, Rodrigo 5494. Centro, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 62. 18862. Dá 3896, redução para 200 nós. 209-3896. Azul 4207, Voituna, desça e mantenha 2000 pés, ajuste 1019, informe estabilizado. 2000 pés, Voituna, reportará estabilizado 4. Guardião 07, mantendo 500 pés. Torre Salvador, é, bom dia, o trip 5414. 4-4, vista uma olhada do signo metade, reporta trem checado de Zoca. Portarei. Boa 93, decolou aos 32, controle 120-8. 208, obrigado. Mantenha 3000 pés, o TAN-3896, sob vetoração, mantenha presente PRO, limita o curso do localizador, sou o número 3 na aproximação. IPA 3000, é, mantendo PRO, limitado ao LOC, TAN-3896. Tony, bom dia, 983 da Gol. Gol 1983, contato radar na decolagem, submantenha o 360, saída da EL. 360 da EL, 893 da Gol. Pulsar no 376. Por gentileza, informe a radial, distância e nível que passa. Passando pelo nível 4.500 pés, estado 3.4 milhas, controle radial pelo QDR 050. Passou externo, baixar travado, trip 5414. 4 no 4, 52, 00 graus, 07 no autorizado pouso, pista no 0. 220 com 07, o trip 54 no 4, autorizado pouso. Confirmando 200, o graus e 099. Como eu falei, 200 com 079. 07. Ok, não tem um tráfego não informado no setor, mantenha 500 pés e condições visuais. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Até regresso. ...896, está autorizado a interceptar nesta proa, descendo até 2000 pés, ajuste 1019, informe estabilizado. Certo, 2000, autorizado... Bono 397, chama Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Copiado, obrigado. Eclipse 4 no quadro, solo os 3.6, tem condições de fazer backtrack e entrar na Delta, agilizando? Afirmativo, Eclipse 5.4 no quadro. Ah, agradecido. Você vai voar a posição pelo? 1376, afirma. Por gentileza, voe pelo. 1376, vamos pelo. Solicitando azul 4.207. 7, passo externo, completo final e agora chame 2 na frequência 118, decimal 62. 86, muito bom dia. Bom dia. Livrando 5-4. Confirmando, livrando na Delta, C4 no 4. Na Delta, C4 no 4. Colagem. Boa. Tem condições de fazer o backtrack na Taxi Eco? C4 no 4, livra na Eco e aguarda após o ponto de espera da Eco, ok? Tem condições de realizar o backtrack no eixo da Eco após o pouso da aeronave na final? 4-2, mantenha 3 mil pés e aguarde novas instruções. Azul 4207, 200 graus, 08 nós, está autorizado pouso, pistão no zero. Teve pouso, pistão na zero, azul 4207. Ô Torre, pode passar pro solo? 4 no 4, afirma 121.9. O C4 no 4, informação, a equipe aí de manutenção na Taxiway a liberar o setor para o seu táxi, só aguardando, viu? É, não, já tá liberando aqui, já estão me chamando aqui para passar, ok? Ok, sim. Obrigado, senhor. Alô, Salvador, 354 no 4, livrou na época. 54 no 4, Trip, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Ok, o senhor está vindo de Maragogi, vai para Barra, após Serra Novembro, confere? Mais travado visual. 3896, bom dia, continua a aproximação, informar que está livre. Copiado, aguardando. E enquanto a regra de voo visual, que é em 10, condições visuais, ajuste 1019, só pessoas a bordo. 500 pés, mantenha 500 pés e não tenha contato radar com sua aeronave. Lima, Quilo Bravo, desce Mateus 050, na chegada à Mare. 7, livra, próxima à direita, mantendo escuta. Solo os 3 no 1. Direita na sua escuta, 4207. 0376, informe, passando a posição pelo. 0376, procurará em pelo. Afirmativa, após pelo, irá voar para a posição duna e interceptar final do procedimento, ok? 0376, após pelo, para a duna para interceptar o localizador. O Tango Índia Bravo está a mais de 20 milhas se afastar de Salvador, confere? 6 milhas. Sente, o senhor tem frequência livre para ocorrer a com os tráfegos locais. Informe em ingressão CTR em Salvador, 20 milhas em Salvador. Direção utilizador da sua época, chama da 09, taxeiro de Alfa, sua parte 27. Solo azul 4209, da terceira de Alfa, visual com localizador na Taxiway. J207, Alfa chamante da Taxiway Juliette. Alfa chamante da Juliette, da Taxiway Juliette. Bom dia, obrigado. Bom dia. Cliente, remoto no 4. autorizado, voa etapa. Lima, Kilo Bravo, está presente, voa a posição Duna. 3896, solo aos 41, faça backtrack, taxia via pista e libera na Delta, ok? Backtrack, via pista, libera na Delta, 3896. Zuno 98, acione identificação, chegada Mari, desce e mantenha o nível de voo 060. Ajuste de altímetro 1019, 250 nós agora para sequenciamento. Você era no 426, acione de educação. Ok, salve, uma só, obrigado. Você era no 376, está passando pelo? Passou pelo 376. Ok, informe passando Duna, estabilizado o sinal do procedimento LS X-Ray. Tomará em Duna estabilizado 376. Oscar Papa Golf, redução para 170 nós. Oh. Era no 426, contato radar, 58 milhas da posição. Bom fim, mantém o nível de voo 120, informe no portal de descida. Portal 426, mantém o nível 120, só para a unidade de descida. O Força era no 376, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1019, informe atingindo. Portal 76, descendo para 2000 pés, só para atingindo. Ingressar naquilo e vai ingressar no pátio 1 no portão 06. Então, senhora, afirmativo Alfa, pátio 3 para 06, 3296. Azul 4207, mantém antes da Taxi Juliette, previsto portão 01. Guardando antes da Juliette, azul 4207. Sétimo. Quanta taça 075, Lima Kilo Bravo. 7, forma atingindo 050. Pulsa era 2733. Acione identificação. Fuzero 2733, contato radar a 54 milhas do R Salvador. Mantém o nível de voo 090, voo da presente a posição Mari, para interceptar a chegada a Mari, informe no portal de Sidão. Era no 376 estabilizado? No 376 estabilizado, não. Localizador. Tá quanto é a milha da marcador externo? 9.5. 7, completo final, chame torre na frequência 118 decimal meia dúzia, força aérea no 376. 118 decimal meia dúzia, chamada torre. Para Salvador, força aérea no 376, estabilizado no localizador, seu pouso baixado e travado. Força aérea no 376, confirmando o visual campo. 376, visual. 56, alternando Natal. Gente, 1107 Porto confirmando. É, poderia confirmar a mensagem? Eu não entendi. É 1107 a bordo? Não, 79, 79. 79, gente, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118-6-099. Gente, autorizado o táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 718-614, janela 6140. Caso 1407, Juliette, Porto 01. Juliette, Porto 01, Azul 1407. Força aérea no 426, da presente voo e a posição bom, filho. Força aérea no 426, da presente voo e a posição bom. Lima Kilo Bravo, desse mantenha 3 mil pés. Se mantém 3 mil pés, Lima Kilo Bravo. Afirmativo, ajuste de altímetro é 1019. 19 Kilo Bravo. Ban 3198, redução para 210 nós. 210, 198. Os três tráfegos que o precedem são de pequeno porte. Charlie 402, Charlie 402 e um Tucano. Ok, 198. Jachané 6140, bom dia, mantendo ponto espera pistola 0. O Xana é 6140, bom dia, mantém o ponto de espera, confirma o visual com o Tucano, afinal. Ainda negativo, mantendo o ponto de espera, pista na 0, Xana é 6140. Siga Tango Índia Bravo. Gente, mantenha-se em R de voo visual 500 pés, ajuste permanece 1019. Informe através de fora da barra. Quilo Bravo, desça para 2 mil pés, ajuste 1019, informe estabilizado. Lima Quilo Bravo. 2019, forma não estabilizada, Lima Quilo Bravo. O Lima Quilo Bravo poderia confirmar a velocidade de cada? 209. Consegue manter até a dona? Está. Gentileza, mantenha. Pagou o fino externo, logo, estabilizado. Centro completo final, chame torre 118, decimal meia dúzia. Ótica pra pagou. Lima Quilo, Quilo Bravo, voe Simbra da presente. A Simbra da presente, Quilo Bravo. Mano, no site? Positivo, agora visual, passe pela direita. Plano cancelado 50, autorizado, passe pela direita.